Uma noite bela, ela convida, eu vou na disciplina. Passa minha trilha, Joe. Poesia inspirou, deu aval pra letra. Pega as crianças bombeta e chamo a preta. Vamos nessa, Malu e eu chavão no peão. De zói no ponteiro, pois se moscajão. A mente a milhão, várias fitas me envolve. Ter disposição, sem pegar nos revolve. Qualquer fita resolve, palavras ao léu. Enquanto trafegamos na moderna Babel. Pinga é letra, essa é a deixa pro mano. Sofredor como eu, arquiteta os planos. Vejo a rua, suas brechas, várias delas me mordo muito. BBB é tendência pros loucos. Já passei, mostro o foco, tio. Mó perreio, hoje sou livre pra poder sonhar, poder viver. Com dinheiro ou sem, com saúde bem. Vou na fé, vou bem na caminhada zen. Com dinheiro ou sem, com saúde bem. Vou na fé, vou bem na caminhada zen. Com dinheiro ou sem, com saúde bem. Vou na fé, vou bem na caminhada zen. Com dinheiro ou sem, com saúde bem. Vou na fé, vou bem na caminhada zen. Não tô no pique Don Juan, nem no pano de Judas. Dinheiro é bom, quero se vir, a cota ajuda e com saúde, tiozão. Aí é estouro de rolê com a família, com os trocos no bolso. Se não tiver, também vale o pouco que tem. Agradecido a Deus, com fé querido, vou bem. Quando pra outros que vem, reino que pra arrastar. Não tô no pano de ninguém, o povo quer testar. Sussa queridão no bang, passo avão. De peão no mozão, sigo bem tranquilão. Olhando o manto negro sobre toda extensão. No brilho das estrelas, o que vejo trudão. Que o coração almeja mesmo o luxo que o corre traz. O sentimento brisa nesse céu, lindo demais, rapaz. Patrício não tá em nota de 100. Olha só que luar, deixa qualquer um zen. Com dinheiro sem, com saúde bem. Na fé vou bem na caminhada zen. Com dinheiro sem, com saúde bem. Na fé vou bem na caminhada zen. Com dinheiro sem, com saúde bem. Na fé vou bem na caminhada zen. Com dinheiro sem, com saúde bem. Na fé vou bem na caminhada zen.